Eu gosto quando tudo é tratado de forma simples e rápida. De poder escolher o montante e a mensalidade que me permitam ter sempre as contas certas. Ligue já 808-225-225 e construa um crédito à sua medida com Cofidis Conta Certa. De 500 a 4 mil euros, você é que decide quando quer receber e a que velocidade quer pagar. Depressa ou devagar? Ligue já 808-225-225 e em apenas alguns minutos tenha a sua resposta ao telefone. Cofidis. O crédito por telefone. Nada como um dia ao sol. Ai, nada como uma cerveja ao sol. Nada como uma paixão ao sol. Não, nada como a coleção de óculos de sol da Multióticas. Venha conhecer as últimas tendências e os novíssimos modelos. Grandes marcas, grande variedade, grande estilo. Desde 19,95€. Só na Multióticas. Multióticas, número 1 em moda. A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. Não acredito. Não acredito, olha para mim. Olha-me nos olhos e diz que não me amas. Vês? Vês? Não consegues. Eu sabia. Agora com o Sapo é assim. Não há compromissos. Novo Sapo ADSL Free. Entra na banda larga sem carregamentos obrigatórios. Sapo ADSL, viva a sapar. Liga já 1600. Volta para mim. Assim, aos saltinhos. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. Tenha uma boa noite ao som da comercial e agora, senhoras e senhores, do António Sérgio. Boa noite. Boa noite, a Marta é que sabe, vai-se embora, nós ficamos por aqui a dar música às pessoas, mas é a nossa função e fazemos-lo com prazer. Rádio Comercial. De terça a sábado, nas antenas da Rádio Comercial, entre a meia-noite e as três. Eu. Nas horas. São as boas noites, é mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Recordações entregues ao Swell, para já com Forget About Jesus e I Know The Trip. Por aqui está a Swell. Listening to the wrong radio station. Can you hear? A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também. Medical BPI é um seguro de saúde flexível, com 4 módulos de diferentes coberturas que se adaptam a todas as fases da sua vida. Escolha o que mais lhe convém e pague apenas a cobertura que pretende. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial acompanha a Bitbola entre meia-noite e as três com António Sérgio por aqui nas horas e aí vai uma série de 7 músicas ótimas, aliás, músicas em oferta ótimos. Segue o que sentes. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here, gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. I can't see those who tried to love me. All those who felt they understood me, and I can't see those who very patiently put up with me. All I can see are the never late of the never played symphony. Jumped into my face and laughed and kissed me on the cheek, and then we're gone forever. Not quite. Black sky in the daytime, and I don't much mind dying when there is nothing left to care for anymore. Just the never laid, the never played symphonies. You were one, you knew you were one, and you slipped right through my fingers. No, not literally, but metaphorically. As the light fades, soltas da fase arranque de mais uma Triple Hour de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Há pouco, Bisbee Blue, a nossa adução preferencial para o álbum Garden Rune, o novo, aliás, Garden Rune, o novo Calexico. Também Morrissey, The Never Played Symphonies. E aí está outra adução. Mew, M-E-W, The Zoo Keeper's Boy. to find its head. But if there's a glitch, you're an ostrich. You got your head in the sand. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Junta-se a nós e contribui logo com duas músicas para a série de 7 músicas em oferta. Ótimos, segue o que sentes. Richard Ashcroft. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided. Oh, do you live till you die? Wild, wild, wild days you live.

Venha aí mais um Dia Internacional da Criança. E desta vez é como se fosse Natal. Há mais de 1000 brinquedos para oferecer numa emissão onde o seu filho ou filha são os convidados VIP. Dia 1 de junho, emissão em direto do Jardim Zoológico, à tarde, entre as 2 e as 5. Com Wanda Miranda. Com Wanda Miranda. Dia Mundial da Criança na Comercial com a Toys R Us. Em direto do Zoo de Lisboa. Dia 1 de junho, entre as 2 e as 5 da tarde. Demonstrate and replicate to set the tone. Se passeou por Bosques Encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Jingle hoje aqui incluído apenas para avisar que esta semana a Fala da Tribo descansa e convenhamos que não é nada fácil ter alinhado ou ter-se conseguido alinhar uma série de 4 emissões como as últimas 4 da Fala da Tribo, 3 delas com elementos ao vivo, Erro, Dead Combo e a Naifa, e depois outra jornada muito curiosa dedicada à ESADA, Escola Superior de Artes e Design, integrada no Politécnico de Leiria e nas Caldas de Rainha. Por esta semana, Cristina Ferrão não convida ninguém, descansa. Para a semana, é bem provável que estejam por aí os Houdini Blues. Por aqui a recordação para os Stereo Lab, um velho álbum chamado Sound Dust. Thank you. temas ótimos, ótimos, Cego que Sentes, foi a recordação para o álbum Sound Dust, o Stereo Lab, de há uns anos atrás. Bem mais recente, este Off the Record faz parte do álbum Zed, My Morning Jacket. Just stay. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Aveiro, Espinho e Estarreja. 97.7. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro. Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitada ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. A multidão agita os cascóis. As bandeiras estão no ar. As câmaras já estão ligadas. O autocarro da seleção aproxima-se do estádio. E Portugal está a postos para o Euro Sub-21, que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Euro pelo Sub-21, em exclusivo na TVI. Rádio Comercial, a Triple Hora, neste caso a edição de quarta-feira para a Triple Hora de António Sérgio, por aqui. Já fora dos temas em oferta ótimos, mesmo assim aproveitando para outra recordação, velho álbum dos Ultra Vivid Sin. Não sei se já ouviram falar, já não existem de qualquer modo. O tema chama-se Mirror to Mirror. O velho álbum na 4D, Rev, Ultra Vivid Sin. All the singles dreaming tokens all the time, while all the others wait in line. All the dazzle, all the crystal sheen. All the motor city vision mysteries. All the things you touch and things you think you see are not as they appear to be. Mirror, to praise the soul to keep. The mirror knows to praise the soul to sleep. See the money, see the ringing bell. Kiss, kiss, kiss and never tell. See the body fall to rise victorious. Bloody and vainglorious. Comercial, é a edição de quarta-feira, tripla, desde a meia-noite até às três. António Sérgio, nas horas. Mirror to Mirror, recordação para os Ultra Vivid Sin. Modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. Podem dar uma hora de rádio. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Já não estamos nada longe da 1 da manhã, 6 minutos até lá. Na tripla hora de quarta-feira, aqui com o António Sérgio na Rádio Comercial, voltam as rubricas fixas na segunda hora, 1h40. É a primeira delas com a viagem Downtown, depois lá mais tarde, logo a seguir às 2, debaixo da língua, etc, etc, com a colher de blues e tudo a somar-se. É o divertido novo álbum Tide of Hanging Round para The Zuttons. Zit. Everyone's got secrets, dirty little secrets. If I got one on you, if I got one on you. But no, they may be secrets, they may show your weakness. Well, are they really true? Well, are they really true? Avoidance situations.

his arms with a pack of camelites. Long sleeves outdoors to keep the kids from crying, and Ginger climbed the high wire just to make them cheer. Hill trapeze float in a buttercup parade of clowns and plastic parachutes, three red sightings. Clutched horse, boat and fire dropped in bar in New York City, and it's not so far to go. It's not so far to go. Oh no, it's not so far to go. If I travel, yeah. York City, but it's not so far to go home. It's not so far to go, no, no. Oh, it's not so far to go. Find trouble, no, no, no, no. It's not so far to go. Find trouble. Em mais uma hora de sessão tripla rádio comercial foi Kelly Joe Phelps, Not So Far To Go. We'll be right back.

give yourself a leg up, honey. We're the queen mice. Potatoes, os Bell and Sebastian Soltas, é a tripla hora, mais uma na Rádio Comercial para António Sérgio. Orson, Bright Idea. They didn't. Well, I learned to regret it, or should I forget it? Whatever this is, it feels electric. passam de trás para a frente duas músicas da noite das músicas em oferta ótimos, segue o que sentes, onde se incluíram os novíssimos Orson com o título tema para o álbum Bright Idea. Antenas da Rádio Comercial, meia-noite, 13, edição de quarta-feira. António Sérgio, nas horas. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor, dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. temos lidado nos últimos tempos constantemente com Both Sides of the Gun, do Ben Harper. É bom revisitar também outros trabalhos de um grande artista, como é o caso Ben Harper, neste caso, revisita dois títulos para o álbum, talvez alguns lembrem, do Will to Live, Mama's Tripping, o mais habitual, este nem tanto, se bem que fosse um clássico logo a abrir. Faded, Ben Harper. Forgot to dream for the vanity. de segunda a primeira hora com Richard Ashcroft, com dois temas para as escolhas. Ótimos, cego que sentes. Foram aqui, neste caso, recordações para o álbum The Will to Live. Esta última, Faded, e há pouco mais habitual, Mama's Trippin'. Vá, confesse lá, nunca lhe passou pela cabeça como seria viver na pele do sexo oposto? Eu agora, por acaso, tinha outra coisa para dizer, mas não posso. Pois, bem, parecia. Então e que tal uma... mudança de sexo? Não se preocupe, é rápido, indolor e pode ser muito divertido. De segunda à sexta, a partir das 4 da tarde. Pense como ela... ou penso como eu. Peraí que ainda estou a recompor-me. Mudança de sexo. Comigo, Wanda Miranda, aqui na Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Barcelos, Espósito e Vila Nova de Famalicão, 97.7. As soltas de mais uma tripla hora, no caso a do quarta-feira, meia-noite, 3 antenas da Rádio Comercial. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Depois de 4 intensas emissões, Ana Cristina Ferrão descansa nesta próxima sexta-feira, no que diz respeito, evidentemente, à Fala da Tribo. Mas no horizonte estão muitas atividades. Bem provável que uma delas tenha a ver com o Dandy Blues, no mercado, novo álbum F de Falso, numa edição da Cobra. Vá de retro. Marcado, longo veio de unguento para não manchar. De

side. Let's set this thing right before the night is through. Esta semana entregues ao álbum Bedlam Ballroom, os Squirrel Nut Zippers. I got a gal lives on the south. She's alright for a kiss. I stop off at 8 for a day. She likes to carry on like this. She'll tell me, Daddy, you know I love you. But we got to split and bring you plenty of dough. And don't be slow. 9 o'clock is when the band starts to hit. Stop. Stop right dead in your tracks. Drop. Drop it and don't look back. Roll. No time to stroll. If it gets too hot, stop, drop and roll. Giggle, starts to charm and wiggle. She keeps on popping till the frog that you like to do. Stop. Stop right dead in your track. Drop. Drop it and don't look back. Roll. No time to stroll. If it gets too hot, stop, drop and roll. Primeiros a protestar. Queria só dizer que estou há 18 anos nas listas de espera para ser operado ao baço

ta de ko ta ka jan ko ko pa ta ke ta ko pa ta ke ta ta din ko ta ka jan ko ta din kar ta ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de ko ta ka jan ko pa ta ke ta ko pa ta ke ta ta din ko ta ka jan ko ta din din debaixo da língua. Rádio Brasil, som da Jovem Guarda. O disco de Jovem Vanguarda, mas o Van não vale a pena. Ontem vi um anúncio no jornal, vi na TV, no outdoor em digital. Pediam mulheres com o corpo escultural, pra dar prazer a homens, mulheres e até casal. Mas na real o que eu quero é ser artista, dar autógrafo, entrevista, ser capa de revista. Quero ser vista bem bonita na televisão, rolê de carro e não mais de camburão. Não. Tô deprimida, ambiente de desgraça, traficantes, parasitas, viciados, psicopatas. Um baseado pra afastar essa fadiga dessa noite sedentária de orgia e mal dormida. Não choro mais, sei que me perdi, tô consciente, o meu destino eu escolhi. Das pragas sociais sou a pior, cocoró cocó, eu sou efeito dominó. O lenocínio ofusca e nos coage e atrai o marinheiro aventureiro. Sou rateiro, desembarque cai, sou de quem me ver primeiro. Sou a ausência do amor com a presença do dinheiro. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Os crentes dizem que eu vendo a alma pro capeta, sei muito bem que não sou mais mulher direita. Não sei se é certo, mas faço parte do bordel, um rendezvous que mais parece a Torre de Babel. Sinto os sintomas da fadiga no meu corpo, mas sedativos aliviam as consequências desse aborto. A perversão deixa profundas cicatrizes, em desespero já tentei vários suicídios. Quem me vê aqui sorri assim tão inocente, não percebe a malícia da serpente. Dou mais um dois e alivio essa tensão ou não? Na madrugada toda pude a imagem do cão ou não? Sem carteira vou guiando, sentido contramão. Artigo 59, lei da contravenção. Vou despertando a libido de um velho ou de um menino, considerada aqui na zona a rainha do erotismo. Santo Agostinho é o meu santo protetor, contradição é minha marca na resinador. Sou o retrato 3x4 desse povo brasileiro, tô ausência do amor com a presença do dinheiro. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou meretriz, triste e feliz, codinome vagabunda entre o mal e o bem. Vou deixar de ser imunda, você acha que é falta de moral, promiscuidade excessiva. Seja puta 2 minutos e sobreviva. Tenho sonho, amor e vaidade, um teco ajuda a suportar a enfermidade. As famílias me odeiam por causa da luxúria, mas só vendo minha carne, meu carinho a quem procura. Entre logo, fecha a porta, meu cliente. Tire a roupa, lave o sexo, tome a pasta, escove o dente. Não pense no pecado, tenha decisão. Sou seu videogame, ligue aqui nesse botão. Goze logo, o tempo é curto, o preço é justo. Outros homens me esperam, vá sem susto. A polícia é apenas nosso risco, a justiça é apenas nosso cisco. A necessidade me leva à sobrevivência, a miséria me leva à indecência. As duas à loucura, intenso devaneio. Sou a ausência do amor com a presença do sou dinheiro. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante, vou driblando preconceito. Prostituta, na boca do povo conhecida como como puta. Obrigada a conhecer as posições do Kama Sutra. Se meu filho chora, sou eu a mãe que escuta. Meu Deus, desculpa, não tenho culpa, só fui à luta. Não sei se tenho o valor que mereço, mas pra deitar comigo tem um preço. Pela minha mãe, pelo meu filho, tenho muito apreço. Foi no prostíbulo que achei meu endereço. Não me orgulho, mas me assumo menos mal. Quem roda bolso ou faz programa, pra mim é tudo igual. Das cinzas do pó ao pó, sem dó. Os meganhas chega, o tempo fica bem pior. Vem de menor, vem comigo no cilindró. Está em casa com meu filho, agora seria bem melhor. Não estou só, tenho Deus comigo, mas corro o risco de deitar com o inimigo. Bate o sino, meu filho deve estar dormindo, enquanto eu inicio a vida sexual de um menino. Aos 16, só curtição, pensava em nada. Hoje, aos 23, neurose a mil, só trans angustiada. Aos 33, quem sabe velha arrependida. Aos 43, só no esqueleto recordo a vida. Minha puta vida reflete o desespero. Sou a ausência do amor com a presença do dinheiro. Inserções debaixo da língua a inaugurar em cada hora das 3 de António Sérgio na Rádio Comercial. Certos da Rádio Brasil, uma compilação desenhada por Henrique Amaro, da Antena 3, RDP, que nos trouxe bons ventos e boas notícias há uns anos atrás do Brasil. Foi negagiza, prostituta, e porque os registros variam muito, neste Rádio Brasil, o som da Jovem Guarda. Veiga e Salazar. Quanto tempo leva para a gente crescer? Quanto tempo no relógio tenho para obedecer? Quanta coisa ruim, mano, pode ocorrer. Vê se esqueça os perigos, deixe acontecer. Hoje tá sol, mas amanhã pode chover. O mundo dá suas voltas sem a gente perceber. Amor vira ódio, amigos entram em guerra. Será que um dia isso acaba aqui no planeta Terra? Vou me retirar, meu lugar não é aqui. Vou viver no mato, no lugar que eu nasci. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Yo escucho más tiros que palabras. Veo batallas, murallas que caen, la muerte de playas. Del otro lado del mundo, situaciones que se encajan. Compras el diario y solo ves desgracia. Y luchando no, sos siempre uno. Cerrás los ojos mojados y rojos del humo. Me escapo al estudio y estudio. La vida cansada y vivida. Cantamos por un poco de comida y no te importa. Seguís diciendo que tu vida es corta y tu mujer que te soporta. ¿Hasta cuándo? Yo estoy cansado, ¿hasta cuándo? Yo quería salir, salir de aquí y de allá. Yo só quería sumir, salir de aquí, sei lá. Yo só quería sumir, salir de aquí, sei lá. Yo só quería sumir, salir de aquí, sei lá. Yo só quería sumir, salir de aquí, sei lá. Lugar melhor para se viver. Prefiro fugir pra longe do que ficar e morrer. A cidade me engole, é o tráfico do amanhecer. Me leva pra longe até o anoitecer. Meu desejo aqui é enriquecer, mas é provável que um dia eu possa enlouquecer. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Eu só queria sumir, sair daqui. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Eu só queria sumir, sair daqui, sei lá. Thank you.

Rádio Comercial, as horas de António Sérgio, a recuperação de dois títulos para TAC, álbum de 2005 assinado Sigur Rós. Foram duas recuperações para TAC, o álbum de 2005 dos Sigur Rós. Meia-noite 3, terça a sábado, antenas da Rádio Comercial. António e Sérgio, nas horas. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Editors. Let your good heart lead you home. What? about you. Once you've gone, girl, you can't come back. I am worried about you. E logo a seguir aproveitando uma lista preparada para maio de 2006 pela Uncut, o reviver da fabulosa voz de Sandy Denny, os Fairport Convention, Crazy Man Michael. Keep this frequency clear! Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. Toca animar. Toca animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Daqui a pouco há nos minutos que nos sobram, é a última meia hora já da tripla hora de quarta-feira, nos minutos que nos sobram dizíamos há daqui a pouco uma colher de blues para continuar o tratamento deste mês de maio. Entretanto, enquanto esperamos, New York City, Ghosts and Flowers, título tema para um álbum não tão histórico como esse dos Sonic Youth. When the phone rang 3 a.m, dead middle of night, there was nothing on the line. I set back the silent receiver. Tiny flames lit in my head. Hey, did any of you freaks here ever remember Lenny? I can't remember his last name. He's turned to dust now, one of the chosen few. Left out in the rain, out of town again. Out in the rain, ocean bound, I guess. Between the mattress and a column of hazy faces, I remember every word you said. Not lit, and there was no way out of my head. On a crimson highway by a chrome bumper, I last saw you. Fireflies lit sparks around your head. But wait a minute, let's back up a bit. Some famous stars were busted down on Fashion Avenue, impersonating real men, not knowing who they really were. Para as três, foi mais uma recuperação entre as soltas da Triple Hora, no caso de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial para as horas de António Sérgio, onde recuperamos Sonic Youth, velho álbum New York City, Goats and Flowers, melhor dito, Ghosts and Flowers, foi o próprio título do tema. Mas cá para a fase final, convenhamos, arrasta-se um bocadinho. Tudo o que começa tem um fim. Principal, I can't negotiate with these people. Well, then you know what needs to be done.

suporte de tratamento, o mês de maio pertence à colher de blues da Collection, a recordação de uma série de grandes títulos para a carreira de B.B. King. É praticamente a altura de dizermos adeus, não sem que fique uma música por perto. Neste caso, uma brincadeira dedicada a um original dos Beatles, I Am the Walrus, com Jim Carrey, assinada Sir George Martin. I Am the Walrus. See ya.